Já é a quinta vez que você liga assim do nada, que dorme em camas separadas. A quinta vez que você terminou. Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa, que eu tô beijando outra boca que você escolheu. Então diz por quê tá me ligando com essa voz de raiva, se entre nós não existe mais nada. Foi esse fim que você escolheu. Me ajuda aí. Meu coração não te pertence mais. E solteiro não trai. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai. Solteiro não trai. Paredão do Maracujá. Dia 4 de maio, Pancho Pessoa. Prepara aí, viu, Marcantes? Alô, André Pequeno, Mago Neto, Marcão. Quinta vez que você liga assim do nada, que dorme em camas separadas. A quinta vez que você escolheu. Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa, que eu tô beijando outra boca depois que eu conheci você. E então diz por quê escolher. Então para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. E solteiro. Alô, pá. Alô, Iagarraia. Daqui a pouquinho, Iagarraia. E para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro não dá. Júnior Maranhão. Meu irmãozinho Curso Elito. Saudade de você, irmão. Michael. É o Michael. Só tem nome de personalidade, o cara não pode ser diferente.